Eu tenho um carimbo invisível escrito cuidado. Apesar dos meus melhores esforços, estou sentindo pequenas rachaduras. É minha capa de proteção. O amor nos dias de hoje nem de longe difícil parece com amor. Qualquer paixão diverte, quem se apega demais sente dor. Entre clãs talibãs, tantas ideias, tantos rumos. Uso refluxo, ascove e filhas vadias pra consumo. Triste poeta que exclama e aos sábios confundem. Que segue pelas calçadas, onde os olhares frios se fundem. Monstrão na lucidez, paz de espírito na insensatez. Chinês na embriaguez, inteligência e estupidez. Na busca do Google seu refrigério, sonhos deformados numa pasta. O amor é um horizonte, quanto mais perto mais se afasta. Arrisco poucas palavras e alguns gestos precisos. Pronto pra receber quem sabe a fúria de um sorriso. Na traseira do palio, o grito dos falantes esmurra meus ouvidos, firme, triunfante. Quebrada formigante, rasante, ora viva meu parça. Terrorista islâmico de lupa, escura e camisa do Barça. O sol brinca com as minas, molecote faz serenata. Manda buscar a felicidade que a pupila dilata. Saída de emergência pra nunca poder te alcançar. No pique que tudo é possível, sonhos com vista pro mar. Coração suspira whisky, emoção, sensação. Vazia frustração, densa solidão. Certo mesmo, tudo é tensão, tudo é trisão. Algumas com cortinas de ferro, enquanto outras não. O que eu ganhei? Sério? Tem algum dinheiro no bolso? Umas roupas legais? Um carro maneiro? À minha disposição. E sou solteiro. Mas não tenho paz de espírito. Paulo Sul era assim, sentia algo prestes a explodir. Mais fácil queimar a Babilônia do que simplesmente fugir. Enquanto secava o uísque da brisa eu despertei. E mil a declamações entre motos nas ruas do reis. Todos querem euro dólar, eu apenas um segundo. Preso ao corpo, pensamento é fragrância no mundo. Na busca de algo que funcione como um sedativo. Sou eu e a vida e a quebrada, ostentador coletivo. Veja aqui meu truta, todos fiéis ao espelho infiel. Na imagem ampliada do celular eu visualizo o céu. Meu sonho triunfa nesse universo de pouco amor. Onde a fé vem do lixão e versos nascem da dor. De resto, eu vou vivendo, não se preocupe, querida. Há um espaço, entro agora e a hora da partida. Sou perigoso, como as vielas que me cercam. Bato de frente contra o vento e as lágrimas secam. Não consigo evitar de pensar. Ninguém depende de mim. A vida é totalmente minha. Mas não tem paz de espírito. E se você não tem isso, não tem nada. Então, qual é a resposta? É o que eu vivo me perguntando. O que é mesmo importante? Tá me entendendo?